Fale mais a razão humana. Fale mais que um programa passando coisas irreais na televisão. Diga não ao fanatismo. Diga não à ilusão, à adoração. Diga não. As pessoas sempre vivem isoladas da verdade. Não se esclarecem. Não se esclarecem. Verdade só encontrada com naturalidade, sem adoração, sem dogmas e sem faltar. Oh, oh, oh. A verdade tem que ser límpida e cristalina. Não adianta, não adianta viver na ilusão. Ou não, ou não, ou não. Diga não ao fanatismo e à ilusão. Vamos raciocinar na razão humana. Pensar, questionar. Liberte-se dessas algemas colocaram em você. Liberte-se, liberte-se, liberte-se, liberte-se.